Panorama Agrícola para 20 de junho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Hoje é quinta-feira de lua crescente, 20 de junho de 2013. Eu fiz um ranchinho de barro. Na mesa de som nos trabalhos técnicos está o Eduardo Maier e nas gravações o Márcio Peixe. E muito depressa a roseira cresceu. O ditado de hoje é: pai rico, filho nobre, neto pobre. Não fique parado, ouça na dica do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Na entrevista, a cooperativa de Iraceminha expõe seus produtos. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre bovinocultores buscando novas tecnologias. E no noticiário, os limites do PA, mudou o limite para acessar o programa de aquisição de alimentos. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. O sedentarismo é a origem de muitos dos problemas físicos e emocionais da população. Deixe a preguiça de lado e faça uma atividade física, algo que lhe dê alegria. Mexa-se, mas faça ginástica com orientação para evitar lesões e dores. É hora das notícias. Você fica agora com informações sobre o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo, executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e também pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os novos limites do PAA para 2013 e 2014, anunciados recentemente pelo Plano Safra da Agricultura Familiar. O PAA está completando 10 anos em julho deste ano. E este ano deve investir R$1,2 bilhão na ampliação dos limites de compra da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, que permite que os agricultores familiares vendam os seus produtos para o governo. No ano passado foram investidos R$970 milhões na aquisição dessa produção da agricultura familiar destinada a escolas, ou doada a creches, asilos, comunidades terapêuticas e também para a população em vulnerabilidade social. No ano passado, 20 mil entidades receberam os produtos disponibilizados pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A lista de produtos comprados pelo programa soma mais de 3 mil itens, com maior presença de leite e derivados, hortaliças e frutas. Das 20 mil entidades que participaram do PAA no ano passado, 5 mil delas estão localizadas aqui na região sul do Brasil. A ampliação dos limites vai beneficiar as famílias que participam do programa por meio da modalidade de compra de doação simultânea, na qual os produtos da agricultura familiar são distribuídos pela rede socioassistencial do governo federal. Os novos limites, doação simultânea, limite para acesso individual, aumenta de R$ 4.500 para R$ 5.500. Programa de aquisição de alimentos para o leite, limite até R$ 8.000, compra direta até R$ 8.000, compra institucional até R$ 8.000. Fique ligado no Panorama Regional. Bovinocultores buscam tecnologias. Pela importância histórica, econômica, cultural, o projeto Redes e Propriedades de Referência Tecnológica, que é o Reprotec, tem como objetivo atuar em uma visão que engloba toda a propriedade com utilização de tecnologias de baixo custo e ao alcance dos produtores rurais. Na propriedade, então, de referência do senhor Vitor Lee Pereira Machado, localizado no Morro Grande, no município de Bom Jardim da Serra, na região serrana, aconteceu uma tarde de campo sobre gado de corte, com a participação aí de 50 pecuaristas, em busca, então, de tecnologias para aumentarem a rentabilidade com a bovinocultura de corte. Atualmente, Santa Catarina importa 40% da carne bovina que consome, justificando, assim, a busca por investimentos em tecnologias que aumentem a produtividade dos rebanhos bovinos. Segundo o engenheiro agrônomo Akla Schneider, que é extensionista do escritório municipal da IPAGRE de Bom Jardim da Serra, a IPAGRE vem apostando forte no melhoramento e manejo de pastagens como forma, então, de tornar a pecuária de corte uma atividade lucrativa e viável. A parceria, que é importante, então, entre a FAPESC, sindicatos rurais, propriedades rurais participantes do Reprotec, e pela ação integrada entre a pesquisa e a extensão, né, através da EPAGRE Santa Catarina, tem viabilizado esses eventos, né, com informações tecnológicas e de intercâmbio entre os produtores rurais da região serrana. A pecuária bovina de corte é uma atividade que está presente em mais de 87% das propriedades rurais pertencentes à AMURS, Associação dos Municípios da Região Serrana. E é, então, uma vocação natural, não só do município de Bom Jardim da Serra, mas de toda a região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola, nós conversamos com Leandro Dremer, que é presidente da Cooper Agir, a cooperativa de agroindústrias familiares de Iraceminha, no oeste do estado. Recentemente, a Cooper Agir esteve expondo seus produtos na FETAC, a Feira de Talentos da Agricultura Catarinense, uma promoção da FETAESC que ocorreu no município de São José. Vamos ouvir a entrevista com Leandro Dremer. A Cooper Agir, hoje ela trabalha com 9 filiais. A produção do mel é feita no município de Pinhalzinho, né, que é uma filial da Cooper Agir, que foi feita em parceria com a EPAGRE, onde os agricultores estavam há 13 anos tentando regularizar o mel com inspeção para poder vendê-lo, né? Então, em parceria com a EPAGRE, fizemos uma em parceria também com a SECAF de Concórdia, através da EPAGRE, onde que nós inspecionamos o mel, e os agricultores agora de Pinhalzinho vendem o mel com o Serviço de Inspeção Federal para todo o Brasil a partir do ano de 2011 para 2012. Então eles já estão há 2 anos comercializando esse mel no Brasil inteiro, mel produzido na região, eles compram já mel agora dos outros agricultores que ainda não estão regularizados para vender também. Cooper Agir hoje também tem várias filiais, tem 3 indústrias de panificados também, tem um frigorífico de frango também no município de Cunhaporã e tem a principal atividade também que envolve a produção de suco, que é do município de Iraceminha, onde é que surgiu a Cooper Agir, que é do distrito de São José do Laranjal, onde que toda a produção do município é transformada em sucos e vinhos, comercializados também na região. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com o presidente da Cooper Agir de Iraceminha, oeste do estado, Leandro Dremer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer.